Estamos aqui com o professor Adolfo Saxida, professor da pós-graduação em economia, em macroeconomia aqui da Universidade Católica. Hoje nós temos o encontro de pensamento liberal de economistas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse evento, o que o senhor espera debater nessa edição. Essa edição, que é o quarto encontro de pensadores liberais, tem como objetivo discutir a maneira que o Estado brasileiro está se comportando mediante a crise internacional. Então nós vamos analisar aqui cinco medidas que o governo brasileiro tomou para tentar conter a crise e vamos olhar os efeitos que essas medidas vão ter na economia. Nós vamos começar discutindo a ajuda do governo no mercado imobiliário. É nossa opinião que essa ajuda piora o problema. Afinal, quando olhamos para os Estados Unidos, a crise americana começou com o mercado subprime. Mas o que é o mercado subprime? O mercado subprime nada mais é do que os títulos que garantem o mercado imobiliário. Ou seja, foi exatamente no mercado imobiliário que você gerou uma crise no mundo financeiro e a crise atual nos Estados Unidos. E parece que o governo brasileiro quer fazer o mesmo por aqui. E quais outras medidas que têm sido tomadas pelo governo brasileiro que têm sido criticadas pelo pensamento liberal econômico? Uma delas de muito impacto refere-se ao swap cambial. Swap cambial é uma tecnicalidade para você trocar taxa de juros por desvalorizações cambiais e essas operações recursivamente têm beneficiado grandes bancos. Então, o que você esperaria? Você esperaria que em operações financeiras o Banco Central ganhasse algumas vezes e perdesse outras. Infelizmente, quando você olha os dados de swap cambial têm implicado em prejuízos muito grandes para o Banco Central. Algo tem que ser feito, algo tem que ser analisado de como o Banco Central tem conduzido as operações de swap. Outra medida que tem chamado muita atenção é o estímulo do governo para diminuir a competição no setor bancário. Por exemplo, a fusão do Banco Itaú com o Banco Unibanco é algo que chama muita atenção o porquê do governo não ter olhado essa união com um pouco mais de critério, porque isso nitidamente reduz a competição num setor importante da economia, que é o setor financeiro. E além de trazer à tona o pensamento liberal e as eventuais críticas que têm sido feitas à conduta do Banco Central e do ministro Mantega, vocês pretendem sair com algum documento, alguma carta de intenções a serem apresentadas ou tentar estimular o debate até com o próprio pessoal que atualmente está no Banco Central? O que vocês pretendem assim, de concreto assim, para marcar a posição e tentar apresentar uma proposta alternativa à política econômica atual? Todos os encontros liberais, eles começam com um discurso de abertura, onde você coloca mais ou menos as ideias que vão nortear o encontro. Do ponto de vista prático, infelizmente o nosso movimento é pequeno demais para ter um impacto grande no setor público. A função primordial do nosso encontro é manter as ideias liberais vivas. Isso pode parecer pouco, mas não é. Nós estamos num ambiente hoje que parece que o governo é o salvador da pátria. Tem uma crise, chama o governo. Tem não sei o que, chama o governo. Todas as pessoas estão recorrendo ao governo para tudo. Infelizmente é um período negro para as pessoas que acreditam na responsabilidade individual. É um período negro para as pessoas que acreditam que o ser humano é livre para tomar essas ações e deve ser responsabilizado por elas. O movimento liberal nesse momento procura apenas uma coisa: manter as ideias vivas hoje, porque a intervenção do governo vai gerar problemas brutais na próxima década. E é na próxima década que o pensamento liberal vai aflorar. A nossa função hoje é mantê-lo vivo, porque cedo ou tarde ele vai ser necessário para o nosso país. Ok, muito obrigado.